minha gente! Vamos cantar, vem! O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente a vida, melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém, e quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade, não pode faltar tempo pra felicidade. Beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade. Joga a mão pro alto agora, agora, agora, hein? Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Joga a mãozinha, bate na palma da mão. O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente a vida, melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém, e quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade, acorda pra mim. Não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade. Vamos cantar, vem! Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: